Prolegou 649. Gol no 649, contato radar, saída da Euleda, submantenes voo 240. Da Euleda 240, vai manter um pouquinho a proa aqui para evitar uma formação direito, 649, cerca de 5 mil. Sente, gol no 649. Autoriza para o Israel, para o 649. Gol no 649, mantém um perfil de saída. Sim, senhora, manterá o perfil da subida, 649. Só confirmando 3217 é o tráfego único. senhor, número 1 para pouso, TAM 3217. Possibilidade de vapor de Juna? TAM 3217, negativo. Só por curiosidade, existe alguma norma solicitando a vocês evitarem o encintamento da... Comandante, nós estamos cumprindo um procedimento previsto pelo DECEA, eu confio. Não, tudo bem, era só curiosidade, porque o controle teria autoridade de encurtar, já que é sobre controle radar, só por curiosidade mesmo. Bom, cumprimos aqui o procedimento estabelecido pelo DECEA. Controle Salvador 5446, ideal de medida, Trip 5446, seu ano de identificação, chegada a MAN, desça para nível de voo 050. 050, estamos na proa de AMAN, 5446. TAM 3217, desça para 4.000 pés, ajuste no 0 no meio. 4.000 no 0 no meio. Controle Salvador, boa tarde, passarei 223, zona 7 da Golf. Passaredo 2231, vou na proa de Mari para chegada Mari. Desça para nível de voo 050. Afirmativo, poderia descer no ideal para 050? Afirmativo. Prato, eu passarei livrar. Controle Salvador, boa tarde, WebF5729, como você quer? WebF5729, chegada Bonf, desça para nível de voo 060. 060 da Bonf, 7329, pode falar por aqui também? Web 5729, mantém o perfil de chegada. A Livrana 970 para o 050223, eu não passarei. Cliente, passarei 2231. Controle Salvador, muito boa tarde. Como 075, passou 2401. Como 075, chegada Mari, desça para nível de voo 080. Mari 080, como 075. Então, 3217, desça para 2.000 pés, ajuste no 0 no meio, autorizado o final do procedimento LS, reporte estabilizado. Ok, 2.000, reporte estabilizado. Poderia voar ITAP da presente, 2231? Passaredo 2231, voe direto Mari para chegada Mari. Mari, chegada Mari, 2231. Voo 649, chame centro Recife na frequência 125.1, alterna 133.25. Recicla no 133.25, boa. Controle Salvador, Guardião, boa tarde, Guardião 01. Guardião 01, prossiga. Decolagem Pato Gré para Itabraba. Momento na proa noroeste. Guardião 01, mantenha a proa norte. Ok, manterá a proa norte, Guardião 01. Afirmativo, 01 na presente, em função da aproximação para 10, o senhor vai voar com proa norte, após ser autorizado voar direto em Itaberaba, copiou? Eu, proa norte, Guardião 01. Afirmativo, e mantenha, está mantendo 500 pés? Afirmo, 500 pés. Afirmativo, só para a gente pontuar que nessa proa, o senhor interfere com as aproximações, ok? Ok, sim, ok. Gato aí, bom voo. Gato. Controle Salvador, Chané 6327, perfil da Dael, pode voar pro de Dael? Chané 6327, contato radar, saída Dael, Leda, submanter nível de voo 240. Dael, Dael Leda 240, pode voar na proa de Dael, meu nível 180. Sané 6327, aguarde coordenação, mantenha o perfil de saída. Será o perfil 6327. Isso é Mike Quebec na escuta do controle. Tomarou o guardião 01. Prossiga, guardião 01. Agora as aviações de Tarifa autorizaram o PRO direto para lá. Confirme PRO ideal para o destino. 304, vai. Guardião 01, confirme chamada de pouso. Ao 1950. Ciente, grata, autorizado a presente direto do destino. Grata, autorizado a presente direto do destino, guardião 01. Tom 32107, complete final do procedimento LS, chame torre na frequência 1118, decimal 95. 2895. Sané 6327, autorizado, nível de voo 1180. 1180, 6327. Trip 5446, desça para 3000 pés, ajuste no 096, autorizado final do procedimento LS, reposta habilidade. 3 mil pés, 1.0 no meio, informaremos estabilizado. 35446. Estilo Quebec Serra, mantenha um corredor Vera Cruz, reposte através de Paris, 1.500 pés. Leve 5729, desça para 4000 pés, ajuste no 0 no meio. 4016. Passaredo 2231, mantenha nível de voo 130. 130, já cruzou o nível 130, quer que volta para o 130 ou fica restrito 125? Negativo, desconsidere e desce até o 050, hoje na proa de TAP, 2231. 050, proa de TAP, 2231. Voo 075, velocidade de cada. 2709. 2709, sim. 2231, velocidade de cada. 2409, 2230. O 075 reduz até... 2309 ou 2409, confirma? É 2230, no 075. E sim, tem tráfego à frente, sua posição 11 para 12 horas, 8 milhas, cruzando o nível 120. Golo 75, vetora para continuar a descida, vou ir com curva esquerda na proa 040, limitado pelo lote. Esquerda 040, limite ao lote, no 075. Salvador 3155, livre da restrição de 10 mil pés.